que as famílias sofram mais. O que as famílias fazem é espremi-lo de uma É forma que nós, projetar exatamente, de uma forma e que nos é objetivar, comum, claro, não é? que é o Portanto, normal dentro exatamente, desta nós situação. percebemos e sabemos interpretar esse sofrimento. O outro não sabemos. O outro é um enigma total. Mas eu sinto muito habitada por este livro, num sentido que agora mais do que até do que quando o escrevi, me é muito doloroso. Também porque simultaneamente há a morte da minha mãe, mas por destes seres, alguns em particular, as crianças em particular, estas três crianças, o Paulinho, a Beatriz, a Sofia, quer dizer, estão dentro de mim. Penso muitas vezes neles, e nisso que nessa questão com que me confrontou, o que é que estas crianças sofreram? O que é que se passou e quantas estão a sofrer Sofrer, né? nos serviços de oncologia, que são serviços admiráveis. São serviços admiráveis, Mas já realmente. lá vamos, agora focou isso, um outro aspecto também da nossa conversa, que é um pouco isto. Até que ponto, porque no seu livro acaba por, de uma forma, sem ser en passant, porque estas coisas não são tão en passant quanto isso, porque no seu caso é mesmo diretamente ligado a si, que depois iremos lá um tópico que é muito interessante, porque muito, é quase uma queixa universal do utente que passa no contacto direto com os profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, que é o seguinte. Até que ponto é que é fundamental no curso de medicina a questão da comunicação, a questão da psicologia, não são psicólogos a estar nos gabinetes, mas até que ponto é que o seu doutor X será a regra e não a exceção? Ou seja, tem a percepção que, de facto, neste mundo muito particular, e não tão particular quanto isso, porque é um mundo quase universal, transversal à sociedade Um em portuguesa, cada quatro nem de mais, nós portanto, vamos ser vamos, tocados por ele. portanto, o que é que acontece? Até que ponto é que há uma predisposição, sabendo-se agora que até o próprio Estado corta no apoio, na subvenção médica e medical, se quisermos usar o neologismo à francesa, no apoio ao doente, ao paciente, ao sofredor, até que ponto é que a classe médica é ou não empenhada? Independentemente dessa questão necessária que é aflorada no livro de um médico francês, da psicologia, e não psicólogos, a psicologia também fazia parte da componente médica e clínica, e por outro lado, como disse, e repetindo-me um pouco, o Sr. Dr. X, independentemente da alta capacidade técnica, era um relacionamento humano, passa a expressão, um grunho e um troglodita. Até que ponto é que isto é mais ou menos a realidade? A realidade é, mas é uma parte pequena da realidade, estou profundamente convencida. Ouvi muito mais vezes do que o contrário os doentes dizerem-me: o Sr. Dr. X foi extraordinário, a Sra. Doutora X foi fantástica, a enfermeira tal ajudou-me muito, felizmente tinha o enfermeiro ou o psicólogo, há muitos, agora começa a Sim, haver sim, sim. psicólogos nos serviços de oncologia, a chamada Psicólogo. psico-oncologia, que se dirige especialmente a este tipo de doença. Portanto, não estou convencida que o Dr. X, que existe, e por isso para mim, não foi por ser o caso da minha mãe, por isso Mas para mim foi importante pô-lo neste livro. O Dr. X existe, mas é a minoria, não tenho dúvida nenhuma. Acho que os médicos dos serviços de oncologia, de um modo geral, são extremamente empenhados. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor em vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora. Pensando sobre o além, já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração. Tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, hein? Sabendo que já me vou. Aí nesse instante então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida. É que também é dito no seu livro a multidisciplinaridade, que é muito defendida em tudo quanto é sítio e em tudo quanto é trabalho, que também é dito lá com alguma reserva, que essa multidisciplinaridade pode ser um entolho e um escolho, ou por outra, um entrave à celeridade que normalmente é requerida em situações deste género. Ou seja, não se perde muito tempo a escutar parecer do colega, da colega, enquanto que a informação vai, enquanto depois a informação regressa e volta, escutando uma multiplicidade e uma multidão de pareceres, até que ponto é que isto é, vamos lá, inibidor para um ataque mais rápido e eficaz, ou por outra, a percepção. Também há este combate, há esta ideia, combate pode ser não creio, expressivo não creio mais que... da minha parte, mas há este dilema. Sim. E esta discussão, e eu refletir à volta deste tipo de mundo e do universo. Não creio que a multidisciplinaridade, como hoje está, implementada dentro dos hospitais, seja o entrave, porque ela é, as reuniões dessas equipas são semanais, fazem parte da rotina absoluta. Do organograma funcional. Absolutamente. Qualquer serviço de oncologia, hoje é em dia... Estamos a falar, sobretudo, dos grandes hospitais. Pois, dos grandes tipo hospitais. Modelo. Exatamente. Okay. Num pequeno hospital, essa equipa, isso nem existe. Bem, essa equipa nem existe. Bom. E encontram-se muito mais erros médicos, ou possíveis erros médicos, porque às vezes não se sabe se aquele... Olhando para trás, ouvi muitos médicos fazer essas reflexões, olhando para trás não se sabe se aquele teria sido o procedimento mais indicado. Mas isso acontece, sobretudo, no pequeno hospital, onde, repara, lembrando num há grande poucos hospital, casos. Com o doutor Rodrigues de Guedes de Carvalho. Guedes de Carvalho. O doutor Guedes não de Carvalho. Foi um grande hospital, foi numa clínica privada. Não é? Há aquele drama que também é relatado, que é um erro. Um erro médico, que seria um erro médico crasso. O diagnóstico começa por ser feito numa clínica relativamente pequena aqui do Porto, mas depois o especialista que vai tirar a bexiga à senhora é um grande, grande médico, com uma enorme experiência, já não no Porto. Mas enfim, eu estou convencida que achei preferível realmente não pôr o nome da pessoa, porque eu não tenho na mão as provas de que assim fosse, e portanto, embora tenha a certeza, a senhora é absolutamente idónea, mais que idónea, e a família também, e o Dr. Rodrigues de Carvalho absolutamente também, portanto, isso aconteceu mesmo, e pode acontecer, mas lá está, não há aí o tal encontro da equipa multidisciplinar. Aí, ao aparecer aqui, a pergunta era exatamente. Isso pode acontecer. A não... E às vezes até por recurso a clínicas privadas, às vezes pode. Até com as pessoas com mais recursos, no fundo com mais capacidade financeira. Porque é esse vão o contrassenso e o absurdo da questão. Exatamente. Vão ao privado, é caríssimo, e depois... Por isso é que as pessoas normalmente dizem... Ou sujeitam-se ao equívoco. Exatamente. Por isso é que as pessoas normalmente dizem, com certeza, se calhar também é o seu pensamento e é o meu, se eu tiver uma doença grave, eu vou para um grande hospital público. Óbvio. Porque aí é que estão as competências mais treinadas, um maior número de casos. As certezas, a convicção técnica. Exatamente. Que dão toda a segurança. Que dão muito mais. Nem existe. Absolutamente. Ninguém hesita, não se deve hesitar. Às vezes, por uma questão de espera, porque ali é rápido, mais dois ou três dias, ou uma semana, porque os tempos de espera para os serviços de oncologia não são muito grandes, a pessoa naquele frenesim de ir a correr, saber um parecer e acaba por se deixar tratar num sítio onde realmente as competências específicas são altamente duvidosas. Pode a hotelaria ser mais... Com bom ar, exatamente, boa cara, pode ser mais convidativa, pode haver um quarto muito confortável, contudo, instalações privadas, etc., mas o know-how não está lá. Mas eu gostava de voltar a uma questão que pôs aí, que eu acho que é extremamente importante, que é a questão da comunicação, do médico ser capaz de comunicar com o doente. O bastonário da Ordem dos Médicos, que foi o outro apresentador do meu livro em Lisboa, teve ocasião de dizer lá que já sugeriu ao Ministério respectivo a introdução no currículo de medicina de uma cadeira de comunicação. Eu ouvi, através da bibliografia que cito no livro, li esta questão ser posta em variadíssimos países. Os médicos ou as pessoas que teorizam à volta destas temáticas dizerem que é absolutamente indispensável que os médicos aprendam a comunicar. Porque essa competência tem-se muitas vezes de uma forma natural, quer dizer, e eu conheço muitos médicos que realmente têm essa facilidade, digamos assim, outros não têm, que é o Dr. X, mas também são muitos outros. Multiplicado por o Dr. X, como disse... YZ pelo país de Melgaço, a Vila Real. Exatamente, mas pode ser por uma questão de falta de sensibilidade, que é o caso, que é era o caso, assim, nitidamente é o caso, mas que terá que ser treinada, lá está, tem que haver... Tem que ser revertido de maneira imóvel. Exatamente, tem que haver durante a sua aprendizagem alguém que esteja alerta para isso e que diga, ouça lá, você pode ter 19 nas outras cadeiras todas, mas tem que aprender a falar como gente com os doentes. Outros são profundamente inibidos, são pura e simplesmente pessoas extremamente introvertidas e que às vezes também não têm essa capacidade, até podem ter a percepção, mas não têm a capacidade de estabelecer essa comunicação de uma forma que é necessária. De uma forma que tem que ser tranquilizante e reconfortante para o doente. Para o doente e para quem e para a família ou para quem está com ele, porque nesse momento em que há o diagnóstico e naquela primeira fase, durante os tratamentos, a ansiedade é tão grande. O medo de não vencer durante aquele trajeto que é necessário fazer, até haver bons resultados e, felizmente, para a maior parte do cancro, hoje em dia, há bons resultados, não é? Mas aquela família e aquele doente estão muito ansiosos precisam pelo caminho de receber palavras de conforto. Porque a primeira coisa que aparece, vem aí o fim do mundo. Tal e qual. É o apocalipse que é isto, não se espera. Isto não é um tsunami, mas é destruidor que nos aconteceu. Esse tsunami começa muitas vezes antes do próprio diagnóstico, durante, por exemplo, o médico tem uma dúvida. E manda fazer uma biópsia. E a pessoa já não dorme. Desabou. Começa tudo a pessoa já não dorme. Há pessoas que conseguem, mas muitas pessoas já não dormem, a maior parte. Já fica numa ansiedade. Muitos doentes me disseram isso. O meu drama começou enquanto eu estava à espera do diagnóstico. E não havia. E o médico tenta tranquilizar e diz: ouça, isto, eu estou só a fazer isto por uma questão de precaução. Mas vamos esperar pelo resultado. Isto já induz aquela angústia de, se ele está a mandar fazer isto, alguma coisa pode ser. Não é bom. Pronto, certeza. Exatamente. E a partir daí, realmente, a pessoa precisa de ser tranquilizada. E muitas vezes, a maior parte das vezes, o resultado é positivo. O final é positivo. A maior parte dos doentes com quem eu aí falo estão de boa e ótima saúde. Apareceram em Lisboa no lançamento, aqui no Porto no lançamento. E por aí. A maior parte está de boa saúde. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista, mas há um tema que também tem que ser abordado aqui, quanto mais não seja pela questão até do normativo legal, o decreto-lei legislativo da Assembleia da República sobre o testamento vital, a morte assistida, os cuidados paliativos, a eutanásia ou não. E isto para dizer o quê? Cita aqui pelo menos duas autoras muito importantes e um caso que também interessa perceber um pouco os seus contornos, independentemente do marketing e do mediatismo que se criou à volta da figura, mas de qualquer das formas, o que interessa aqui é abordar um pouco, no meio deste caldo todo, a figura de Elizabeth Kobler-Ross, Marie Ezanel, ou Enezel, e depois essa figura David Schreiber, o homem que depois de uma luta tremenda contra o próprio cancro, com pistas e soluções e opções de vida até, acabou por morrer. E é dito no seu livro que no lugar de 7 anos acabou por viver 30. Portanto, no meio deste caldo todo, os paliativos, a morte, a decisão de vai, a percepção que a Maria Elisa tem é que o verdadeiro interessado, se quisermos, participante deste drama grego, desta tragédia, que é o próprio doente, tem a noção de que ele próprio é sujeito para enverdar por uma destas opções, ou neste drama que vive, ele, mais do que qualquer das pessoas que o envolve, o que ele quer mesmo é viver? A minha ideia é que a esmagadora maioria o que quer mesmo é viver. Admito que hoje, e cada vez mais, quanto mais se fala de cuidados paliativos e mais eles funcionam existem nos hospitais como opção, há uma percentagem importante já que quer viver sim, mas com qualidade. Sim, sim. Com qualidade. Claro. Ou seja, se os cuidados paliativos não conseguirem, o que é raro, minorar-lhe o sofrimento de forma a ele ser, digamos, gerível, como em qualquer outra, situação. Como noutras doenças crónicas, por exemplo, então ele preferiria não viver mais. Os médicos dizem sempre que, à volta desta questão do cancro, que só se diz aos doentes aquilo que eles querem ouvir. E que o doente dá perfeita indicação, na esmagadora maioria dos casos, do que quer ouvir. Mesmo escutar. Exatamente. E penso que não são muitos ainda hoje os doentes que querem falar da morte. Eles têm, muitos deles, a preocupação de organizar a vida. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida quando não houver esperança, quando não restar ainda de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sem amor, sem direção, a sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto houver sol, enquanto houver sol. Do sofrimento, a queda do cabelo, a degradação física. Mas essas fases são passageiras. Porque tem aqueles graus que já falámos sobre, que também é discriminado no seu livro, a rejeição, tudo muito bem tabelado ali por um dos autores que agora tivemos aqui a falar. De qualquer das formas, uma coisa é a interiorização e outra coisa é o espelho. Outra coisa é o andar na rua, outra coisa é colocar a cor. Exato. Outra coisa saber que o cabelo ficou às manadas na bacia da casa de banho ou em outro sítio, num restaurante, por exemplo, pode acontecer situações dessas. Portanto, estamos aqui numa espécie de num magma emocional que dá para perceber e entender o que vai na cabeça, ou pelo menos na componente emocional e sensível do verdadeiro ator, que neste caso é o próprio doente. Talvez eu possa responder com um exemplo que não é do livro, que é muito mais recente, é de ontem. Eu ontem estive no IPO, numa sessão de lançamento de um livro de 4 psicólogas. Sim. Do IPO, e havia um auditório cheio, de cerca de 500 pessoas, quase todas, ou todas, ou doentes oncológicos, ou familiares, ou profissionais de saúde de oncologia. E, no fim da apresentação do livro, houve um convívio entre todos e eu falei com muitos doentes. E falei com uma doente que começou por um câncer da mama e, neste momento, já tem metástases nos ossos muito espalhadas e soube, já esta semana, a semana que passou, que já tem metástases no fígado. Essa doente sabe há vários anos que a doença progride. Não há forma de... Não há hipótese de... Fazer parar. De fazer parar. Tem sido seguida permanentemente no IPO, percebe-se que tem uma ligação excepcional com os profissionais de saúde do IPO, nomeadamente com uma psicóloga que a ajuda, há outra que ajuda os filhos, há 3 filhos menores aqui em causa. E a única preocupação que ela tem tido é aproveitar os dias o mais possível. Ela é do Porto e dizia, por exemplo, e hoje em dia já só anda com a ajuda de uma bengala, e contava que só descobriu o Porto verdadeiramente depois de estar doente. só quis descobrir as melhores coisas que cada sítio tinha para lhe oferecer, que a vida tinha para lhe oferecer, só teve essa apetência depois de saber, no fundo, de ser confrontada com a finitude da sua vida. Ela agora sabe que essa finitude é muito próxima. Há um limiar muito próximo. Vai durar semanas. De tal maneira que queria fazer uma viagem a Paris, e essa viagem estava programada para daqui a algum tempo, embora não muito, e o médico disse-lhe: apresse o mais possível essa viagem, quando a confrontou agora com o problema do fígado. Não imagina, apesar de tudo, a alegria com que esta doente falava, o entusiasmo que ela punha naquela viagem a Paris. Ou seja, ela sabe tudo, absolutamente tudo. É uma pessoa muitíssimo esclarecida e com muitos anos de IPO e de formação oncológica já, digamos assim. No entanto, estas doentes que frequentam muito estes hospitais já viram muitos casos que a medicina não explica, casos de prolongamento da vida. O Servan Schreiber é um deles, não é? Em que há um diagnóstico, há um médico que lhe diz... Ao contrário do Steve Jobs, que preferiu... Exatamente, esse preferiu a... Comer maçãs e... Comer maçãs e meditar e ser budista ao princípio e tal. Mas estes doentes já viram verdadeiros milagres. Doentes a quem os médicos dão um ano de vida e eles acabam por ter 5. Portanto, eu acho que a maior parte dos doentes, mesmo confrontados com... uma fronteira muito concreta da morte, tenho visto muitos a querer, sobretudo, aproveitar seja o que for do tempo que lhes resta, seja um dia, seja um mês, sejam 5 anos. Penso que isto é a situação mais frequente. Há aqueles também que aguardam serenamente a morte e que realmente tentam e pedem para ter qualidade de vida, para não ter dores, mas estão à espera, estão claramente à espera da morte, e uma vez arrumada a casa, os papéis tratados, os ajustes todos, os ajustes todos, muitas vezes e sobretudo, terem a certeza que os filhos, quando são menores, ficam entregues, ficam bem, tanto quanto é possível, quase que se deixam ir, quer dizer, estão preparados e vão. Estão em paz. E muitos vão serenamente. Casos há, foram-me relatados, mas não são muitos, de pessoas que partem muito zangadas. Com a vida. Com a vida e com o que lhes aconteceu. Com a injustiça de serem elas. Acabam como começaram. No momento do diagnóstico, a pessoa pergunta-se: porquê eu? E não há resposta para isto. Porque o cancro é uma espécie de lotaria, quer dizer, claro que há estilos de vida que são mais... propensos exatamente, a provocar o cancro. O cigarro é o mais banal e é aquilo que se conhece melhor. É realmente a relação direta que se conhece melhor. Causa e efeito. Causa e efeito. É brutal, é tão brutal que é muito difícil a gente perceber porque é que as pessoas continuam a fumar, não é? É a tal história que cada cigarro, menos 11 minutos de vida... Ou seja, 10 cigarros são quase 2 horas de vida a menos. É uma conta que se torna a coisa tão absurda, tão absurda. Mas o resto não se sabe. Sabe-se que a genética conta pouco, conta 10 a 12%. Portanto, ficam ali uns 90% quase, que são totalmente aleatórios. Aleatório. Há de saber cada vez mais, com a descoberta do genoma, etc., vai-se saber cada vez mais, vai-se saber qual é o cromossoma ou quais são que predispõem mais para isto, mas neste momento não se sabe. Sabe-se que realmente há estilos de vida que até mesmo ao nível da alimentação, quer dizer, hoje em dia toda a gente sabe que não se pode comer carne vermelha todos os dias porque ela está injetada de hormonas. Há muitas coisas que se sabem e, no entanto, as pessoas também continuam a fazer. Mas o resto não. O resto é realmente esta lotaria. O que é certo, o que parece ser, é que tudo isto do cancro é realmente consequência do estilo de vida ocidental, do ambiente, da própria poluição, porque a verdade é que, embora as técnicas e o progresso científico permita curar um número cada vez maior de cancros, o número de cancros por ano, por população, também é cada vez maior. Portanto, é muito difícil lutar contra este crescimento que não se entende muito bem. Estamos mesmo no final da nossa entrevista e, para terminar, gostaria só de colocar esta questão. Até que ponto é que este tipo de manifestar sensibilidades é ou não comum a este mundo, que faz parte da nossa vida todos os dias, independentemente de ser doente ou não, familiar do doente ou não, ou do ou da doente, até que ponto é que, das saudades às físicas, as pessoas, a pessoa habitua-se? O grande problema são as espirituais. Ou seja, até que ponto é que isto, alargado para uma interpretação, no sentido o ter vivido com o ter experienciado e determinado tipo de realidade com, até que ponto é que a dor visivelmente exposta e a degradação física, mas no caso aquilo que vai ficar connosco em relação ao outro, até que ponto é que isto é de facto, vamos lá, universal, independentemente das nossas experiências afetivas do nosso cotidiano, também é mais, vamos lá, exposto e visível neste mundo onde a dor, de facto, e o sofrimento está no seu limite máximo. Eu ouvi muitas vezes dizer durante esta viagem: ah, coitadinho, ou oh, coitadinha, já estava a sofrer tanto, uhum, o melhor foi, de facto, partir. A minha experiência pessoal, por mais egoísta que seja, é um pouco o contrário. Nós habituamos-nos, ou o amor ultrapassa o choque de ver, por exemplo, o corpo do ser doente transformar-se, até as capacidades cognitivas, isso também pode acontecer. Nós habituamos-nos a isso, o amor ultrapassa isso tudo. Vamos transformando a relação afetiva de forma a continuar a ser tão carinhosa e envolvente quanto as possibilidades do doente já o permitem. Agora, se o doente está confortável do ponto de vista da dor, e isso é fundamental, para mim é uma fronteira absoluta, talvez porque eu própria tenho um grande contacto pessoal com a dor, sei até que ponto ela é limitativa, traumatizante, desgastante, limitativa quer física, quer psiquicamente. Portanto, desde que se combata a dor através dos cuidados paliativos, através dos opioides, e convém dizer que Portugal continua a ser dos países onde se consomem menos opioides, até da Europa, e eu penso que isso ainda é fruto da tal nossa educação judaico-cristã, em que a dor era quase que venerada. Era a redenção. Era a redenção. O caminho, o calvário, não, não, que tem exatamente que passar para chegar ao... Tal e qual. Não estou a dizer que o médico, claro, em particular, ainda pensa assim, mas ele é portador de uma herança cultural de muitos séculos e, portanto, acaba por ser eivado o seu comportamento dessa herança. Mas se isso não existir, aquilo que fica mais é a saudade espiritual, de facto. Nós gerimos como podemos a saudade física, é talvez mais ultrapassável. Agora, a saudade da parte anímica daquele ser, do que aquele ser nos dava em termos de afeto, sobretudo em termos de amor, não se pode ter medo também de dizer a palavra. Nós temos tendência a aplicar mais o amor à relação com os filhos ou à relação com os companheiros, não é? Quer dizer, a minha relação com a minha mãe era de amor, e o que fica é realmente uma imensa saudade desse, nem que seja desse olhar intenso que se cruza com o nosso, que se põe em nós, que nos diz, choca os olhos: que bom que tu já estás aqui, que era o que a minha mãe me dizia todos os dias quando eu chegava, mesmo que fosse realmente já só uma expressão facial, não é? Mas isso era tão intenso, que é muito difícil ultrapassar essa saudade. Em meu nome pessoal e em nome principalmente dos ouvintes da Rádio Universitária do Minho e do programa Luz com Rumo, quero agradecer a simpatia e a atenção que tive ao conceder esta entrevista e tudo a propósito do lançamento no Panorama Editorial Português, Amar e Cuidar, a minha viagem pelo mundo do cancro, a autora Maria Elisa Domingos, uma edição da Esfera dos Livros. Muito obrigado e muito boa noite. Eu é que agradeço o convite para estar aqui. Gostei muito desta nossa conversa e gostei muito, sobretudo, de perceber que tinha lido o livro e que estava atenta a pormenores que para mim são muito significativos. Obrigada também. Boa noite. Termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte da conversa com Maria Elisa Domingos a propósito da sua mais recente obra Amar e Cuidar, uma edição da Esfera dos Livros. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso já na próxima semana. Entretanto, pode sempre ouvir esta edição e outras de Livros com Rumo em podcast.rumo.pt. Tenha uma boa noite.